Projeto X Podcast. Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, um podcast em que nós vamos fazer história. Nós vamos falar de um anime que saiu no final do ano passado, que arrebatou uma quantidade enorme de fãs, com uma temática que surpreendeu. A gente tá na onda dos animes de esporte, mas ninguém tava esperando que esse esporte fosse virar anime, mas que acabou surpreendendo muita gente e surpreendendo de uma forma muito positiva. Nós estamos falando de Yuri on Ice. Eu sou a Adri e a minha motivação pra vida também é capturar ou qualquer coisa que o vale. Que fome. A comida leva as pessoas longe, a comida é inspiradora, gente, não é? Aqui é o Seiji, Shall We Skate? Cara, essa música grudou no meu cérebro, é sério. Ai, gente, tudo sobre essa música e esse cara, deixa pra lá, vai, a gente comenta na zona de spoilers. Eu queria ver o filme que toca essa música, O Rei e o Patinador, parece ser um filme legal pra caramba. Esse é um filme tailandês muito bom. Parece, ó, filmão, hein? É que é Cláudio Dragão Dourado e o título me enganou. Pensava em outra coisa. Yuri, né? É. Ai, ai. What do you see from there? People sing, Royal Anthem, Your Majesty. Yuri on Ice é um anime produzido pelo estúdio MAPPA. Um estúdio, pra mim, relativamente novo, mas tem algumas obras muito curiosas. Tipo Sakamichi no Apollon, Zankyo no Terror, alguns Garus também, por aí vai. Ele foi dirigido também pelo Sayo Yamamoto, que dirigiu o Michiko to Hachin, e escrito por Mitsuro Kubo. A Sayo Yamamoto, inclusive, ela... Boa parte da repercussão que o anime teve foi, assim, em parte também com ela sempre muito ativa nas redes sociais, com um contato muito próximo com o público do anime, né? Então, assim, a relação que ela criou com os fãs do anime foi bem legal, pelo Twitter dela, ela escutando as sugestões, ela respondendo, interagindo com os fãs, achei bem legal. O anime, ele estreou em 5 de outubro de 2016 e foi ao ar até o dia 21 de dezembro de 2016 com 12 episódios, temporada de outono de 2016. E ele foi exibido também em simulcast pelo Crunchyroll, então quem assinou Crunchyroll acompanhou direitinho o anime. Inclusive, até acho que o que projetou tanto o anime, pelo menos pro lado brasileiro, é justamente esse simulcast. Não é uma coisa que eu tava tão acostumada a ver, a não ser que fosse com os grandes shonens e, sim, animes mais consolidados. Agora, um anime de patinação de 12 episódios, eu não esperei que fosse fazer o barulho que fez. E eu acho que o fato de ter sido exibido em simulcast pelo Crunchyroll tem alguma coisa a ver com isso, com certeza. Esse simulcast é a forma simultânea. E quando liberou no Crunchyroll, passou na TV. É isso? Uhum. Interessante. Sim. Mais um ponto pra eu tentar assinar o Crunchyroll. Eu assinei o Crunchyroll faz um tempo, mas eu só fui assistir quando terminou mesmo. E as pessoas que estavam acompanhando, elas falavam que elas muitas vezes chegaram a assinar o Crunchyroll justamente por causa do Yuri on Ice e mostrou como que as pessoas estão consumindo certas coisas de forma diferente. Não é ideia do cast analisar mercado ou nada disso, mas que é interessante um anime desse tipo ter ganhado a notoriedade que ganhou da forma como ele foi veiculado, eu acho que é legal. Legal a gente pensar sobre isso. A trilha sonora foi composta pelo Taro Umebayashi e Taku Matsushipa, com coreografia de patinação por Kenji Miyamoto, que foi responsável, entre outros, pela coreografia de Yuzuru Hanyu. O Yuzuru Hanyu, ele foi um fenômeno da patinação, ele ganhou muita notoriedade, se não me engano, em 2015, a partir de 2014, 2015, que nas competições ele surpreendeu todo mundo, porque muito jovem, mas muito talentoso, assim, performances muito boas, as coreografias dele eram sempre muito bonitas, muito ricas, eu acompanhei parte da carreira dele, que quando tem a chance eu assisto um pouquinho de patinação artística, acho muito bonito, e foi aí que eu vi um pouco desse cara, e esse Kenji Miyamoto, ele também, antes de ele ser coreógrafo de patinação, ele já ganhou várias competições, ele competiu em patinação em dupla. Ele também é um dos grandes nomes da história da patinação no Japão, né? Então, experiência o cara tem. Então, ele sabia o que ele tava fazendo. Além disso, a opening do anime, Story Maker, ela é cantada pelo Dean Fujioka. Uma ótima opening. Nossa, eu adoro aquela música. Nossa, demais. We're gonna make history. É muito bonita essa música, cara. Nossa. Ah, imagem, animação. Eu gosto da animação. Nossa, linda. A animação, eu achei fantástico. É muito boa. Eu achei impressionante. Antes de eu ver o anime, o Seiji me mostrou essa abertura. Nossa, a abertura é legal. E tipo assim, sincronizou, ele conseguiu fazer o negócio simultâneo dos dois patinando, os dois Yuri. Pô, ficou bem legal. E a ending, You Only Live Once, é cantada pelo Ataru Hatano. Ataru Hatano que também tá nesse anime, sendo um seiyuu. E o personagem dele é engraçado pra caramba. Quem que é o personagem dele? É aquele russo que ele tinha uma ex-namorada e ele fica assim, fica triste pela ex-namorada. Ah, eu quero minha ex-namorada de volta. É o Jordi, é o Jordi. Os caras que não são... Não, aí fica uma lição pra vida. Se você não consegue superar a sua ex, usa pelo menos isso como inspiração pra fazer alguma coisa produtiva, né? Não pra parecer uma fada gigante no meio de um ring de patinação. Funcionou, ele ganhou uma nota mó boa. Se tá funcionando, tá valendo. Mas não ganhou competição. E não recuperou a namorada também. E a namorada também mandou ele pastar. Mas ok, vida que segue, né? Mas sobre a trilha sonora, é legal a gente falar que tanto a abertura quanto o encerramento venceram o Crunchyroll Anime Awards nas suas respectivas categorias. Yuri on Ice, na verdade, rapelou boa parte desses prêmios, desse awards do Crunchyroll. Entre alguns que eles ganharam, um deles a gente vai deixar pra zona de spoilers. Mas o anime do ano ainda não foi anunciado, não me engano. Não, o anime do ano vai ser anunciado dia 28. Talvez quando o cast sair já vai ter sido anunciado, mas no momento nós ainda não temos. Mas Yuri on Ice venceu de melhor animação, venceu melhor abertura, melhor encerramento e duas que a gente vai guardar pra zona de spoilers, porque... Bem, spoilers. Ele foi indicado pra praticamente todas as categorias, foi bem... pra mostrar a popularidade que ele conseguiu com o público do Crunchyroll. Foi lembrado em praticamente todas as categorias. Considerando que é um anime recente, que gerou impacto, realmente ele... Então ele tá em várias categorias. Se ele é o melhor do ano, isso é outra história. Então, o melhor do ano, como a gente falou, no momento a gente ainda não tem o nome do vencedor. Ele, como eu disse, Crunchyroll vai anunciar dia 28. E vai estar concorrendo com Mob Psycho 100, Boku no Hero Academia, vai estar concorrendo com Erased. Então, assim, é briga de cachorro grande, né? Grandes animes que foram muito aclamados esse ano. Mas eu acho que Yuri on Ice, até pela fanbase louca que ele tem, não me surpreenderia se ganhasse. É, e é votação popular mesmo, né? Não tem jeito. É, esse é o problema da votação popular, né? Mas deixa pra lá. Enfim, né? A produção do anime tem algumas curiosidades envolvidas também. Como a gente falou, o coreógrafo de patinação, ele foi responsável pela coreografia de atletas renomados do cenário de patinação artística japonesa. E os patinadores que apareceram, eles têm inspiração em patinadores reais. No caso do Yuri, apontam que a inspiração dele pode ter vindo de dois lugares. Ou no Tatsuki Mashida, que tem várias similaridades com ele, porque ele também foi o último colocado numa final de Grand Prix, mais ou menos a mesma idade que o Yuri. Assim como o Yuri, ele também tem um treinamento em balé clássico. E os dois foram treinados por patinadores que eles admiravam muito. O Tatsuki, ele foi treinado pelo Stephanie Lambiel, ele é suíço, e ele inclusive fez uma apariçãozinha no anime, se não me engano, não sei qual episódio que foi, mas uma cena em que o Victor tá conversando com um cara em francês, eu tenho quase certeza que é ele. Inclusive, acho que ele próprio se dublou no anime. E ele não é o único patinador que, assim, ganhou uma aparição especial. O outro é o Nobunari Oda, que ele também se dublou. Ele apareceu no último episódio. É legal, assim, até como a relação que patinadores profissionais tiveram com o anime. Alguns do Johnny Ware, Dennis Tenho, o Eugênio Plushenko, que é um dos grandes nomes. A Eugênia Medvedeva. Gente, vocês me perdoem. Todas as pessoas de ascendência russa, me perdoem pelo que eu tô fazendo com os nomes. Inclusive, essa Eugênia Medvedeva, ela se tornou muito, mas muito fã do anime. Porque ela acompanhava o anime semanalmente e o Twitter dela, ela tweetava em tempo real. E ela realmente ficou muito fã dessa parada. E ela, as reações dela com o episódio 7 também foram muito parecidas com as minhas. E ela chegou a ponto de fazer um cosplay do Yuri. Vou pedir pra vocês colocar na postagem o link de uma compilação dos melhores broadcasts que ela fez do anime. E assim, essa Eugênia Medvedeva, ela é muito fã de anime. Inclusive, um vídeo dela que ficou famoso foi dela fazendo uma performance inspirada em Sailor Moon. Então, era questão de tempo. Alguns outros, como eu tinha falado do Eugênio Plushenko, ele é possivelmente um dos patinadores mais conhecidos, né? E até ele comentou e elogiou a forma como que o anime foi feito. Mostra que o cuidado que teve de fazer a representação do esporte bem feita se pagou, porque profissionais do esporte elogiaram. Um que eu vi também é uma patinadora, Ashley Wagner, e ela descobriu, gente, eu tô no anime. Ela botou no Twitter dela. Eu botei o link aí, ó. Aí você vê, é igualzinha a Mila, apesar da Mila ser russa e essa Ashley ser americana. Mas olha, cara, a roupa. Gente, socorro, é igualzinha. É igualzinha. Não essa confirmação, mas é igualzinha, cara. Gente, ela curtiu. O legal é que retweetaram com o que eu considero a melhor cena da Mila, que é justamente dela fazendo o levantamento de Yuri. Eu achei isso lindo. Um outro outro patinador que pode ter ajudado a inspirar a criação do personagem Yuri também foi o Yuzuru Hanyu. A história dele é um pouquinho mais recente do que a história do Tatsuki Mashida. Ele foi campeão do Grand Prix de 2013, foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial de Patinação Artística. Em 2014, ele foi campeão olímpico em Sochi, foi justamente em 2014 que a projeção dele pro mundo aconteceu. Todo mundo se encantou muito com o carisma dele, com o talento dele, e assim, serviu pra, de fato, trazer o Japão de volta. Não sei se de volta é o melhor termo, mas a patinação artística japonesa ganhou bastante notoriedade com a carreira do Yuzuru Hanyu. E falaram assim que muita gente, inclusive, acha que é mais chance achar que o Yuri foi inspirado nele do que no Tatsuki Mashida. Afinal de contas, é esse anime. Yuri Katsuki é um patinador japonês que, após uma série de performances ruins em campeonatos, ruins não, péssimas performances. Nível cair de cara no gelo. A qual ele, após terminar, chora feito uma menina do banheiro. Tadinho. Ah, gente. Não, tadinho nada, velho. Ah, mano. Eu não sei, eu tenho dó dos personagens e das pessoas muito fácil. Você. Eu percebi. Então, ele resolve dar uma pausa na carreira, né? Eu falei, não, tô cansado dessa porcaria, voltei pra casa da mamãe. Que a casa da mamãe é convenientemente numa terma. Desculpa, mas se os meus pais tivessem uma terma, eu não saía de casa nunca, mas tudo bem. Isso eu concordo, imagina só. O cara vai sair de uma fonte termal pra ir pro gelo, cara. Ah, vai se ferrar, pro gelo. E aí ele resolve visitar o rink de patinação onde que ele treinava com a sua amiga de infância, né? Que agora tá trabalhando lá. E ele resolve imitar o seu ídolo, que é o Victor Nikiforov, e as filhas dessa amiga de infância, elas filmam secretamente e postam na internet, que viraliza feito... Ai, que delícia, cara, entendeu? Vídeo do YouTube viralizando, normal. É, sabe aquele vídeo que o seu pai compartilha no grupo de WhatsApp da família e não tem fonte? Então, é basicamente assim. E depois que ele viralizou para a nossa alegria e também para a alegria do Yuri, o próprio Victor se encanta e resolve ir para o Japão para treiná-lo e reativar sua chama pela patinação e para o próximo Grand Prix, enfrentando velhos amigos, veteranos lendários, novatos cheios de potencial e uma gama de malucos sem tamanho. Uma coisa que eu gosto muito desse anime é que, mesmo tendo muito pouco espaço de tela, eles conseguiram trazer muita coisa dos personagens. Principalmente do núcleo que a gente vai falar um pouquinho depois, que é dos outros patinadores e tudo mais. Mas, nossa, eu queria que tivesse uma segunda temporada que fosse só um episódio sobre cada um deles. Que eu queria conhecer mais aqueles caras. Tipo, imagina um episódio sobre o Otabek, cara. O que será que o Otabek fazia da vida? Ele era soldado afegão e resolveu mudar o mundo com a patinação artística. Olha que, se não saiu um anime com esse plot até agora, deveria ter saído. Pensei agora no Footloose afegão de patinação do gelo. Meu Deus! Meu Deus do céu! Ok. Bem, mas falamos um pouquinho da sinopse, mas quem são os personagens? Lembrando, esse cast vai ter uma zona de spoiler. Vamos deixar alguns personagens pra essa zona de spoiler. Aqui nós vamos falar dos protagonistas, dos personagens que a gente vê mais nos primeiros episódios, tudo bem. Mas, assim, os que eu considero mais legais vão ficar pra depois. Então, se você não assistiu o anime, por favor, não escute além da zona de spoiler, porque esses caras, é legal você conhecer eles no anime. O primeiro, o protagonista, o bebê chorão. Não, mentira, ele não é um bebê chorão. Tá, é, talvez sim. Ele seja, mas enfim, whatever. Ele é muito emotivo. Então, na verdade, ele não é nem uma coisa nem outra. Ele é um poço de ansiedade. O protagonista é o Yuri Katsuki. Ele tá num momento de crise na carreira dele, porque apesar de ele ser talentoso, de ele conseguir avançar nas competições por esforço, ele não sabe lidar com a pressão. Assim, apesar de ele fisicamente conseguir treinar, o psicológico quebra ele. Ele é extremamente ansioso e isso quase acaba sendo a pá de cal na carreira dele. E além de tudo, ele tem uma autoestima mais baixa do que a minha, o que diz muita coisa. Não, ele não tem autoestima, ele tem baixa estima. Não dá pra colocar alto em ponto nenhum nessa frase dele. Não dá. E ele tá pensando em largar a patinação, porque ele acha que a carreira dele tá acabada depois dos últimos fracassos. Mas quando o Victor, vamos falar dele daqui a pouco, quando o Victor chega, ele tem o empurrão que ele precisava pra começar a rever isso, pra tentar se reerguer, tentar voltar pros eixos. Eu admito que eu me identifico demais com esse cara. Demais. Demais, demais, demais, demais. Eu sei o que é ser chorona, eu sei o que é ser ansiosa, eu sei o que é, tipo, você se sabotar do jeito mais escroto possível. Então, assim, desde o começo rolou uma identificação com o Yuri, que eu foi muito forte, mas eu queria que não fosse tão forte assim. Eu não queria me ver naquele cara, mas a vida não é. A vida tem dessas, né? Então, assim, eu gostei muito dele porque mostrou um personagem frágil. Eu gostei do protagonista ser frágil. Eu gostei do protagonista ser um poço de problemas, problemas reais que qualquer pessoa, seja um atleta de alto nível, seja uma pessoa com um emprego normal, uma pessoa mais jovem, mais velha, passa. Eu gostei de ver esse personagem nesse anime, tendo um papel central e mostrando ele lidando com os próprios demônios da forma como ele conseguia. Eu achei legal ter um protagonista como o Yuri. Ainda mais nesse esporte, a patinação artística no gelo, que depende muito mais do psicológico. Exatamente. Cara, qualquer coisa, abalo emocional é um desastre na competição. Uhum. Você precisa estar focado, fazer os saltos, os giros, que são difíceis, exige uma grande concentração, ainda mais apresentar um estilo artístico, quase uma dança, né? Então, você vê esse cara no começo, ele tá numa grande crise, muito pra baixo, tá se sabotando mesmo, ele acha que não é nada, acha que ele já deu o que já dá na carreira, apesar que ele sabe que ele é bom, mas tá tão mal que ele não consegue mais, assim, achar uma motivação boa. E nessa história a gente acaba vendo esse cara subindo junto com uma grande parceria, uma parceria que dá motivação, dá sustento, acredita nele, então se torna um lindo comovente. Na verdade, não que ele tinha falta disso, né? Mas ele não conseguia enxergar isso também, né? É que nem qualquer coisa na vida, alguma área. A gente sabe que a gente é uma pessoa boa, mas precisa daquele empurrão. Alguém falar, eu acredito em você, você é bom, você tem capacidade pra isso. Não se sabote pra fazer essas coisas. Você consegue, e se tiver algum problema, você tem meu apoio pra voltar aos eixos, né? É assim mesmo. Ele precisava de uma pessoa assim. E ainda mesmo assim, ele não faltavam pessoas assim pra ele. Se você for ver, todo mundo na terra natal dele era meio assim com ele, só que ele chega a um estado tão pra baixo que ele não conseguia enxergar isso, né, cara? Isso é alguma coisa extremamente chocante pra ele acordar, né? Alguma coisa, tipo, inesperada, como o herói dele de infância vindo dar um tapa na cara dele e acorda e, ô, vamos lá, treinar? Eu acho que sim, todo mundo deveria ter essa chance, sabe? Claro, não dá pra todo mundo conhecer o seu herói de infância, até porque minha heroína de infância era Sailor Moon e ela nunca vai vir aqui dar um tapa na minha cara. Ela pega a tiara e te lançando na tua cara. Acorda, Adri. Ia ser um sonho, mas não vai acontecer. Cara, pra mim ainda é possível chegar no Miyamoto e vir aqui e dar um soco na minha cara. Vamos lá programar Mario. Falei, opa. Opa. Vamos lá. Vamos lá, Dragão Dourado. Você consegue? Mas eu acho que é legal isso, você ter alguma pessoa que te inspira. Tanto à distância quanto perto de você. Que é o caso do Victor, que eu vou deixar um dos cavaleiros falar sobre ele. Porque, né? Victor, seu lindo. Bom, então vamos falar do Victor Nikiforov. Ele é uma lenda da patinação artística. Ele é o melhor patinador atual no mundo. Ele é russo. Só que ele dá uma pausa na sua carreira depois de ser 5 vezes seguidas campeão do Grand Prix. Ou seja, o cara chegou no topo da carreira. E assim, ele deu essa pausa porque ele perdeu a inspiração. E ele, assim, ele acreditava que ele tinha sempre que fazer algo que surpreendesse o público. E ele chegou num ponto que ele não sabia mais como surpreender. Que o público já esperava qualquer coisa que ele fosse trazer. Então, ele se sentiu sem... Não via muito mais propósito em continuar exatamente como ele tava. Só que aí ele viu o Yuri e deu uma virada na vida dele. Pensou assim, ah, talvez aqui eu possa fazer alguma coisa diferente. É, ele achou um novo objetivo da vida. Não ser agora o melhor patinador do mundo, mas fazer alguém se tornar o melhor patinador do mundo. Criar melhores patinadores do mundo, né? Isso. Sim. Só que não como uma máquina, né? Mas assim, com todo aquele esplendor, porque ele vê um potencial artístico belo nele e acredita, né? É aquele apoio que as pessoas precisam. Exato. Ele é um personagem legal pra caramba. Engraçado em muitos momentos. Eu acho ele muito divertido. Nossa. O turista clássico, o tempo todo. Ele é muito turistão, cara. E não só isso, ele é totalmente imprevisível. Ah, é, acho que só o Toro, tipo assim, ela deve, acho que tudo isso deve jogar dado. Vamos ver, o que que o Victor vai fazer aqui? Pega dado, assim, com locais e atitudes e joga, assim, ah, ele vai fazer isso. Só pra manter ele imprevisível, porque ele é muito inconstante, é muito caótico, se você reparar, né? Então, sim, ele é impulsivo demais, né? Uhum. E acho que pela personalidade dele ser assim, que ele achou, beleza, tem essa carreira super consolidada, mas eu vou treinar aquele moleque lá do Japão que não sabe o que é o da vida, parece que vai dar certo. Mas isso, do caso dele, daria pra esperar isso, que a novidade é o combustível dele. Sim. E ele é muito engraçado, nossa, ele é... Todos os personagens dele foi o que eu mais dei risada, porque, como eu falei, ele é turistão. Assim que ele chega, ele faz todos os programas de turista, ele se esborracha no meio da pousada da família do Yuri e fica lá, vou ficar aqui, comendo e ficando nas fontes termais, como se não fosse tudo muito normal, não fosse muito estranho um cara russo vir do nada simplesmente se abarcar na sua casa e falar que vai ser seu novo técnico e depois você paga ele, porque foda-se, né? E legal que é uma personalidade contrastante do Yuri. Por isso fica essa boa parceria. Essa parceria que a gente vê um apoiando o outro. O Yuri pra baixo em muitos momentos e o Victor ajudando, empurrando, motivando ele. E é por isso que a gente vê essa história seguindo dessa forma. O Yuri evoluindo e o Victor ajudando bastante. Por isso eles são os dois personagens principais nessa história toda. E o terceiro personagem é um segundo Yuri. Ele tem esse nome muito sacado porque Yuri é um nome tanto russo quanto japonês, né? Isso. A gente vê por isso o Yuri Gagarin, que foi o primeiro astronauta russo, se eu não me engano. Sim. Que é o personagem, leva o nome também de Yuri. Ele se chama Yuri Pletsky. Pletsky. Yuri Plie. É o Yurio. Pronto, Yurio. O apelido que ele ganha, assim, foi excelente que eu vi. Ele fica bravo por ser o segundo Yuri, né? Mas ele não tem como ser o primeiro, porque até no planeta ele chegou segundo, né, cara? Uhum. Sim. Exatamente. Ai, ai. Não tem nada que querer chegando, não. É, ele é um patinador russo de 15 anos, entendeu? O Yuri. Nosso protagonista Yuri tem 23, né? Então ele chegou depois. Ele vai entrar no sênior pela primeira vez e vai cobrar uma prenda do Victor, né? Que ele prometeu. E acha no Yuri um rival, né? Por tentar roubar o Victor dele. O talento da Rússia. Porque o Yuri é um fanboy, né? Do Victor. É, apesar de não admitir muito. Ele admira o Victor, né? O Victor é a inspiração dele. Só que é aquela coisa, ah, eu quero superar ele. Quero ser o maior patinador da Rússia. E... Uhum. E isso torna ele, além de ser extremamente talentoso, que torna ele meio irritadinho e arrogante e presunçoso também. Ele é muito presunçoso. Ainda mais com o Yuri. É, e ele consegue ser, em certo ponto, até meio impulsivo, como o Victor, né? Vídeo a camiseta de tigre. É verdade. O Yuri, ele é aquele clássico moleque de 15 anos que se acha muito adulto e acha que todo mundo tem que fazer o que ele quer. Eu gostei disso, porque ele age bem de acordo com a idade dele, né? Aquele adolescente babaca que se acha o tal, que acha que tá por cima de tudo e que ele quer sair atropelando as coisas pra chegar onde ele quer. É legal ver a gente com o contraste dele com o Yuri, o protagonista. Porque assim, o Yuri é impulsivo, Yuri é mais precavido, Yuri é mais agitado, Yuri ele é mais cômodo, Yuri é bocudo, Yuri não. Pede desculpa por respirar. O Yuri não tem medo de expor suas emoções, né? Xingar todo mundo, falar mal, papapá, o Yuri tem medo, né? O Yuri é introvertido e o Yuri é extrovertido. É. Um é muito pra dentro, outro é muito pra fora. Mas é muito curioso como o Victor ele percebe isso e como um desafio fala assim, ó. Então, vocês vão dançar uma música que eu estou preparando em duas versões. A Agape e a Eros. A Agape que representa um amor incondicional, um amor, assim, mais... Puro. Puro. E o Eros, um amor sexual. Um amor mais explosivo. E ele dá uma música pra cada um, só que com as personalidades diferentes. Pro Yuri, ele dá o Agape, que tem que ser um amor puro, leve, uma dança leve. Sim. E pro Yuri, ele dá o Eros, que é uma música mais agitada. O cara tá seduzindo, a mulher está seduzindo a pessoa. Então, isso é muito curioso, esse contraste que é dado. Pro cara que é introvertido, dá uma música que o cara tem que se expor sensualmente. E pro cara que é muito extrovertido, dá uma música que ele tem que se... Que se conter. Se conter. São coisas diametralmente opostas, mas forçou eles a mostrarem outro lado deles. Eu achei, assim, se desse o Agape pro Yuri, aquilo seria ele, seria fácil pra ele fazer. Mas o Yuri precisava de algo que forçasse ele a ir além, a mostrar um lado que ele não sabia que tinha, que é a performance Eros. Uma explicaçãozinha sobre os nomes que talvez... O anime explica isso muito bem, mas o motivo de existirem essas duas denominações é porque, de acordo com conceitos de filosofia grega, existem quatro tipos de amor. Eros, que é justamente o amor romântico, o amor sexual. E deriva o termo erótico. Exatamente. Ágape, que é justamente um sentido mais amplo, um sentido menos voltado para um indivíduo e uma coisa um pouco mais geral, que inclusive esse verbo, ele aparece até na Bíblia. O amor ágape é o que estaria, no, por exemplo, num dos mandamentos, que é amem uns aos outros como eu vos amei. É esse o sentido de ágape. Filos, que é o amor, um amor desapaixonado, que é a lealdade pros amigos, pra família. E storge, que é familiar, principalmente dos pais pros filhos. Então, são esses quatro conceitos de amor, são encontrados descritos na filosofia grega. E aqui, justamente mostrando o Eros e o Agape como opostos, como lados diferentes numa moeda só. Uhum. Só, assim, um parênteses explicando mais ou menos de onde vieram esses dois termos e por que escolheram eles e por que que é tão interessante a gente ver numa série como essa. O legal é que o Victor deu isso daí pra mexer. Como eu tinha falado do Yuri, ele é muito externo, ele deu uma dança pra mexer com o interno, que é o amor mais, não só fraternal, mas um amor mais verdadeiro, um amor mais romântico, pode assim dizer. E com o Yuri, ele deu uma coisa mais pra mexer com o externo, que é o erotismo, que mexe com o corpo. Sim. Que o potencial que tá dentro do Yuri saísse pra fora com o Eros. E no caso do Yuri, pra ele se voltar um pouco pra dentro, pra ele descobrir por que que ele tava fazendo aquilo. Porque assim, o Yuri, super talentoso, super foda no que fazia, mas parecia meio perdido, né? Tanto talento pro ar não resolve muita coisa. Ele tinha que saber por que que ele tava. Ele tinha que ter alguma coisa que fizesse ele se focar pra saber por que que ele tava fazendo aquilo que ele tava fazendo. Que é justamente o Agape, que é justamente esse amor mais introspectivo que faz ele se voltar pra dentro pra sentir de fato. Basicamente o Victor forçando a evolução dos dois patinadores. Eu achei muito legal essa sacada das duas performances, nossa. Eu também adorei. Esses são os três personagens com mais tempo de tela. Além desses, nós temos a Yuko, que a gente já falou dela, que é amiga de infância do Yuri. Sempre encorajou muito a carreira dele. Junto com ele, era super fangirl do Victor quando os dois estavam começando a patinar. Quando o Yuri volta pra cidade dele, ele encontra ela casada e tudo mais. Ela é casada com um homem chamado Takeshi e eles têm três filhas trigêmeas que são três demoninhos. São menininhas de 6 anos, super antenadas em redes sociais. Elas estão com o celular o tempo todo na mão, filmando tudo, analisando tudo. Aliás, eu tenho que admitir que criança de 6 anos, sabendo tudo aquilo que elas sabiam de pontuação... Gente, quando eu tinha 6 anos, eu não sabia nem segurar uma tesoura direito. Sabe quando você sente que choque de gerações, não? Mas essas três meninas foram as responsáveis justamente por jogar o vídeo do Yuri copiando a sequência do Victor na internet. E elas super entusiastas de patinação. E a Yuko também, ela é uma das... Mesmo quando eles eram crianças, ela super apoiava a carreira do Yuri. Ela continuou apoiando, ela torcia. Ela que organizou um dos eventos que aconteceu no rink, que ajudou justamente a retomar a carreira do Yuri. Então, assim, ela foi uma das grandes suportes que o Yuri teve pra seguir, pra poder recomeçar. A Yuko, pra mim, ela já começa mostrando um banho de alga fria pras expectativas do povo, assim, ó. Então, tem esse patinador artístico, é um anime de esportes, então, esse cara decide voltar pra casa depois de ver frustrado, ali encontrando o conforto da amiga de infância, que ele tinha um crushzinho, e ela tá ali, encorajando ele, a carreira, e o que acontece? Ela mostra, então, ela já é casada, ele tem três filhas, se ferrou, cara, sinto muito, uhum. Não dá não. A história não vai por esse caminho, não, sinto muito. Eu achei que mais legal do que isso é mostrar que, tudo bem, não ter nenhuma esperança que os dois tenham alguma coisa, e eu achei muito legal a amizade deles, porque foi mostrada como isso, como amizade, e não saía disso, eu achei isso muito mal. Mas ele ainda continuou com aquele crush no começo, mas depois é... Ah... É, tanto que ele fala, ah, eu tive que jogar muita coisa fora pra treinar patinação, e uma coisa dessa é o amor de infância, né? Uhum, seguiu a vida. Ah, mas gente, a fila anda, né? Normal. Quando gira e vacilão roda. Apesar que eu gosto da Yuko, ela é engraçada pra caramba. Eu gosto dela, eu gosto daquele núcleo inteiro, as trigêmeas são demais. Vão dormir, crianças? Não, mas o Yuri vai sair a competição dele. Pera, então vamos ver. É uma briga constante pra fazer as três capetinhas dormir. E a próxima personagem é a Minako Okukawa, a professora de balé do Yuri. Atualmente tem poucos estudantes. Ela foi uma bailarina famosa já no passado. Só que depois ela decide parar, seguiu a carreira como professora. O Yuri começando a dança, começou no balé, depois ele acabou migrando para a patinação no gelo. E ela, essa professora também é fã de um monte de patinador no gelo. É engraçada também pra caramba. Ela chega lá, Cris, Cris, ah, Cris. Todo lugar tá lá com um cartazinho de algum patinador ali. Ah. Ela tá com o cartazinho de todos. Todos. JJ, JJ, eu te amo, JJ. E por aí vai. Eu não culpo ela de maneira nenhuma. Se fosse eu ia tá fazendo a mesma coisa. É fangirl, cara. É fangirl de patinação artística. Nossa, total. Ela, a irmã do Yuri e a Dri. Imagine as três na competição. É legal, assim, o fato de ser uma professora de balé, porque vários patinadores têm esse background de balé clássico, né? Eles têm um treinamento em balé, alguns continuam, inclusive, treinando balé enquanto treinam patinação, pra mostrar que, assim, são coisas bem próximas entre si, né? E o treino pra balé ajuda muito no treino pra patinação, pra flexibilidade, pra força muscular. Mas se você for ver, a patinação artística no gelo é balé no gelo. Sim. Sim, com um plus de exigir equilíbrio e o triplo da concentração, né? Porque... Sim. Gente, algum de vocês já tiveram a chance de patinar no gelo? Vocês já patinaram no gelo? Ai, eu tive uma vez, mas eu não pude porque eu estava sem meias. Ah, não pude. Eu fui uma vez, pra nunca mais. Era um tempo de meia hora que eu tinha pra ficar no rim. 25 minutos eu fiquei segurando na borda. Os 5 minutos que eu tentava ir de um lado pro outro foram as vezes que eu caí, que eu me ralei inteira no gelo. Eu saí de lá com os dois braços completamente ralados, com a perna ralada, com a minha calça quase rasgando, com hematoma pra todo lado. Isso porque eu passei a maior parte do tempo segurando a merda da barra. Ou seja, patinação não é pra todo mundo. Mas olha o lado bom, Dori. Você se machucava e já tinha o gelo pra passar na ferida, né? É, já curava ali. Tá roxo, tem o gelo ali. Olha, gelo de rink de patinação é como se fosse chapisco de gelo. Pensa num negócio áspero. Cara, é muito áspero. Você sai lixando, sabe? Tipo, você cai, você rala a cara de uma ponta a outra do rink. Ah, sim, né? Porque vai estar lisinho depois de um monte de gente passar lâminas com o peso do corpo nele. Sim, por que ele não estaria liso? Se tivesse liso, acho que ia ter um pescoço quebrado por dia, mas... Enfim, o fato é, eu admiro patinadores no gelo porque eu não consigo ficar parado em cima de um par de patins. Então, é um negócio muito difícil. Eu fico vendo esses caras treinando a vida inteira. Mas faltou comentar da família do Yuri. É, a família Katsu. Um ponto interessante da família do Yuri é que eles apresentam o terceiro personagem principal desse anime, que é o Katsudon. Katsudon. Katsudon é a maior motivação de todas, né? Gente, o Yuri é tipo eu, ele trabalha por comida. Mais um ponto que eu me identifiquei com ele, sabe? A comida me motiva também. Em todos os sentidos que você imaginar. Uhum. Ai, ai. Não, mas a família Katsuki é uma família muito divertida. A mãe e o pai dele, do Yuri, apoiam ele muito. Tanto que ajudaram ele pra ir pra Boston. E sempre estão torcendo por ele, mesmo não entendendo lufas de patinação no gelo. Tanto que quem tem que explicar a patinação no gelo são as três pivetas. Isso é que é o melhor. É, isso daí foi basicamente a desculpa para vamos explicar para o público tapado que também não entende patinação no gelo que como se pontua na patinação no gelo. Mas é bom. Eu assisto patinação no gelo, eu acho bonito, mas eu não entendo porra nenhuma do que tá acontecendo. Eu só vejo, olha, ele pulou, olha, ele não caiu, eu acho bonito isso. Mas as explicações que o Yuri dava no começo dos episódios, as três pivetinhas lá, eu acho assim, pra pessoas como eu, foram legais. Agora eu sinto que eu entendo um pouquinho mais. Muito pouco, mas enfim. Aliás, o Yuri Ice, ele tem esse ponto positivo pra mim, que eu gosto de anime de esportes. Ele te apresenta esportes, não com todos os detalhes possíveis, porque não dá, tipo, todos os tipos de saltos, quais as diferenças de um pro outro. Não dá. Mas, tipo, o que é o Grand Prix, que esse anime aí se foca no Grand Prix. É um torneio em que você viaja em circuitos já determinados, são 6 países, Estados Unidos, Canadá, Rússia, China, Japão e França. E aí, cada patinador ele só pode competir em 2 desses torneios, que são por sorteios, e aí aquele que conseguir a maior pontuação, que são a pontuação que é no short program, no programa curto, e depois no free, né, você soma os 2 pontos, e se você tem a colocação dele nesse torneio. Aí você soma as duas pontuações, né, dos 2 torneios, que são as posições que ele ganhou, você soma, os 6 melhores vão pro Grand Prix final. E o melhor do Grand Prix final, que é determinado também pelo Short Program e pelo Free Program, é o cara que é o campeão, ganha as medalhas, medalha de ouro, de prata, de bronze, etc, né, é aquele que é definido, o melhor do Grand Prix. Mas pelo programa livre, né, é melhor eu falar Free Program, porque se eu falar programa livre, eu vou lembrar do Serginho Grossman falando, e aí garoto, nossa. E aí garota. Imagina o Serginho Grossman vestido de patinador no gelo agora. Imagina o Serginho Grossman narrando, velho. Mas é legal, ele explica direitinho, ó. Então, tem esses 6 torneios, né, do Grand Prix, aí ele vai pro final. E ele mostra direitinho, como eu já falei, o que é o short e o que é o free. O short tem uma duração de uns 2 minutos e meio, mais ou menos. O free tem uns 4 minutos e meio, mais ou menos, também. Cada um com uma música diferente, cada um com um estilo diferente. E que cada um tem que fazer saltos, né, obrigatórios, né, que é feito, mas com uma coreografia, pra impressionar. Assim, pra quem acompanha esportes, é uma coisa que lembra um pouco competições de ginástica. Ginástica artística, ginástica rítmica, que tem justamente o aspecto técnico. Então, assim, o short program, ele é um pouco mais técnico, ele é um pouco mais, assim, ele tem um aspecto artístico, mas ele é mais técnico do que o free program. É porque, assim, tanto o short quanto o free tem que ter uma obrigatoriedade de movimentos. Saltos, giros, sim, etc. Só que o short, uhum, é tão curto que você tem que se focar muito nessa questão de movimentos obrigatórios, né? E a questão artística fica restrita. Exatamente, fica mais pro free program. Então, mas o free program também é o que vale mais, né? Porque são também as pontuações mais altas. Sim, ele vale quase o dobro, eu acho. Porque ele tem muito mais tempo também, né? Então, assim, é justamente o... Acho que é no Free Program que os atletas se dedicam mais, mostram mais o que eles sabem, eles têm mais tempo, mais espaço. E, assim, é justamente o que alguns, no anime mesmo, em alguns o pessoal deixava um pouco... Se precisasse escolher uma pra priorizar, deixava o Short Program meio, assim, o que der pra fazer faz, mas pra realmente compensar pra virar o jogo no Free Program. Foi o que aconteceu algumas vezes, inclusive. Now I rule the world, and the starry sky spreading above. A partir de agora, nós declaramos aberta a zona de spoilers. Ou seja, quem não assistiu o anime até o final e quiser assistir sem spoilers, agora é uma excelente hora pra parar de escutar o podcast e assistir. São só 12 episódios, estão no Crunchyroll, por favor, assistam. E depois vocês voltam pra escutar o resto. Então, ao toque de 3 GGs, começamos a zona de spoilers. It's Digitoid! It's Digitoid! It's Digitoid! Primeiramente, eu acho que os outros patinadores se tornaram, assim, mesmo aparecendo tão pouquinho, eles foram tão legais. Eu gostei tanto do jeito que esse anime mostrou os personagens secundários, mesmo eles tendo pouco tempo, conseguiram, de alguma forma, aprofundar um pouquinho, mostrar as motivações deles, mostrar os sonhos deles, mostrar os sentimentos deles. Eu achei isso muito legal. Não é tão trivial, não é tão fácil fazer isso. Tipo, um personagem que aparece por 10 minutos no anime inteiro, você conseguir explicar por que que ele tá ali, o que que inspira ele, o que que motiva ele. Embora... É muito curto, pra minha opinião, mas é porque é muito personagem em pouco episódio, então... Sim. Dá pra fazer uma segunda temporada voltando com esses personagens ou mais personagens, trabalhando um pouco mais, eu acho. Eu acho que daria, eu acho que assim, me surpreendeu porque eu esperava muito menos que isso. É, eu também, considerando que é um anime de esporte, putz, a vida, então... Então, eu esperava muito menos que isso, eu achei que assim, eles conseguiram fazer isso de um jeito tão sutil, tão assim, bem sacado. Bem sacado, eu concordo, sutil não, porque tinha ali... Gente, lá que no sutil não tinha nada. Não, assim, sutil no sentido de uma coisa bem inserida na história. Eles eram patinadores. Como que apresentava a história deles? Com eles patinando, fazendo aquilo que eles faziam de melhor. Sim. Eu gostei muito disso. E justamente esses caras são alguns dos meus personagens favoritos, né? Pra ter uma ideia, olha só. O primeiro evento principal do Grand Prix, que passou no anime, foi a Copa da China. Que foi o terceiro evento do Grand Prix, na verdade. Teve um torneio na América, depois um torneio no Canadá, que não passou no anime. A gente só soube dos resultados. E aí a Copa da China. Aí são 6 competidores. Tem o Yuri, beleza. Aí tem o Fit Chulanon, o tailandês do Shaolin Skate. Esse cara é legal pra caramba, a música que ele dança no short. Eu curto, melhor amigo do Yuri quando ele tava em Detroit. E legal a motivação dele pra patinar. Eu patino porque eu vi o filme na infância, O Rei e o Patinador, me inspirei e eu tô dançando usando a trilha sonora do filme, que é o Shaolin Skate, cara. Coisa mais simples que tem. O sonho dele é fazer uma exibição de patinação pra popularizar a patinação no gelo no país dele. Na Tailândia. É, porque ele foi o primeiro na Tailândia a entrar no Grand Prix. Pit on Ice. Ia ser a segunda temporada. Se a segunda temporada for focada no Pit Green, ok. Gente, e ele tem umas selfies muito boas. Eu como... Tem. Como admiradora de selfies que sou, como adoro tirar selfies, eu tenho que aprender um pouco com ele, porque as selfies dele são maravilhosas. Ah, sim, né? Vão ser maravilhosas porque elas foram desenhadas pra isso, né? Ah, vá! Aí o outro competidor é o Guang Hongjin. Ele é um cara de origem da China e treina no Canadá. Gente boa pra caramba, né? Tranquilo. Ele é bonzinho. Bonzinho pra caramba, né? Considerando os outros que estão em volta, ele é bonzinho mesmo. Ele só não é mais bonzinho que o Peach, né? Porque o Peach é gente fina pra caramba. Também, nossa, também. Demais. Mas em compensação, o outro, o George. O George é emotivo demais, faz namorada, gente. O George é um exemplo como não lidar com um término. Uma lição por George Popovich. A tia dele, a Silvia, deve dar muito conselho pra ele. Silvia! Todo mundo batendo palma. É. Vocês já sabem, né? É feito de palmas aqui. Com certeza. Mas então, o George, ele é estranho, assim, nas apresentações. O short, ele usa uma música muito dramática, triste pra caramba. Que ele é uma fada malvada. E ele tava vestido de malévola. Malévola. E aí, no Free, é uma coisa leve, suave. Ele tá num humor bonzinho. E aí, ele vê a namorada indo embora. Mano, não foda-se pra ele. Ele tem que apresentar aquela forma boazinha ainda. Não! caramba, ele tá desesperado. E é o motivo dele despencar, né? Isso mostra que você, a competição tem tudo a ver com o lado emocional do competidor, né? Exatamente. E afeta a concentração demais. Mas ao mesmo tempo que afeta, ele pode ser usado também como inspiração. Eu acho que ele usa esse término como inspiração, principalmente no short program dele. Agora, é basicamente a versão patinadora no gelo daquelas duplas sertanejas que cantam Dor de Corno, sabe? É essencialmente isso, se você for pensar bem. Eu acho que ele é a cara do Aloysio, velho. Ai, meu Deus do céu! A maquiagem pesadona, gente, pretona, assim. Sei lá, pra mim ele tá se inspirando meio Wesley Safadão, cara, assim. Eu te odeio, você é uma piranha maldita, você é a pior mulher do mundo. Vai se ver comigo, velho. Você merece o título de pior mulher do mundo. Na segunda-feira é aquele 1%, né? É, então, é. Mais um pedido pra edição, por favor. Trilha do Wesley Safadão nesse momento. Eu não tava esperando que o cast fosse pra esse lado. Nesses momentos, os ouvintes estão querendo desganar a gente. Momentos, né? Ah, mas tudo bem, gente. O outro competidor é o Leo de la Iglesia, né? Compete pelos Estados Unidos, ele é descendente mexicano. É, pra mim ele é ok, não lembro tanto de impacto. Né? É, ele também não ganhou muito tempo de tela. Quem apareceu mais foi o pessoal que foi pra final do Grand Prix, né? É, o Christopher apareceu mais do que ele. Mas eu vou ter que bater palma pra quem deu esse nome pra ele, que mesmo sendo americano... Leo, cara, de la Iglesia. Lembrado, Henrique Iglesias. Ele deve ser um dos filhos perdidos do Henrique Iglesias, né? É, mas pra fechar os participantes da Copa da China, tem o Christopher Giacometti. Esse aí, ele é o muito bom. É o suíço. Melhor, cara. É o que a professora é fangirl disparada desse cara. Cris, Cris, eu te amo. Não, mas também com as apresentações dele, gente, as apresentações dele em países mais puritanos provavelmente seriam censuradas, porque, cara... Ele tem um sex appeal, cara, muito forte. Não é só sex appeal, eu podia mostrar um pouco mesmo da bunda dele na tela, né? Nossa, gente. Eu achei que aquele close na bunda do Victor no primeiro episódio era tipo, wow. Mas, gente, as performances do Christopher, quem fez a animação disso? Falei assim, como vou fazer pra deixar a galera tensa? Ah, já sei, vou dar 500 close na bunda desse maluco aqui. E foi o que aconteceu. Vamos jogar bundelha na apresentação do Christopher. Ai, ai. Eu achei ele muito engraçado. Sendo que esse cara é o segundo melhor patinador depois do Victor. E quando o Victor se aposentou, ele se tornou o melhor patinador. Então é o cara a ser batido. Sim. É, ele agora é nova meta, né? E ele aparentemente é um grande especialista em pole dance também, né? aliás, curiosidade. Quem assistiu vai lembrar do encerramento do episódio 10, que foi o melhor encerramento de todos, que é justamente o que acontece quando as pessoas bebem demais e têm acesso a um pole dance. Aparentemente, pessoas ligadas à área, pessoas que praticam, elogiaram essa sequência porque os movimentos estavam muito corretos. Elogiaram a precisão que os movimentos de pole dance foram retratados naquela sequência. E aí eu fico pensando, porque, assim, eu até hoje não entendo por que tinha um pole dance numa festa de gala de encerramento de Grand Prix. Cara, é que eles já esperam que dê merda, cara. Eles já estão esperando, cara. Aquilo é feito pra dar merda. Ah, não. Começa legal, todo mundo elegante e tal. E eles vão... Cara, eles devem estar jogando champanhe a rodo só esperando a galera. É, festa open bar sempre termina assim, né? Disso aí pra mais. E ainda considerando que são todos atletas altamente treinados, né? Em termos de força física, flexibilidade. Então eles provavelmente vão saber que eles têm que fazer com pole dance, então... Bobear. Isso é uma exigência da federação, né? Ah, gente, eu admito que eu queria praticar pole dance. Não tem pole dance, não tem festa. Justo. Então, e essa aí é a competição na China. Ainda teve a Copa no Japão e a Copa na França, que não mostrou no anime. E aí a Copa na Rússia, pra fechar. E aí, mais competidores, além do Yuri Katsuki e do Yuri, o russo. Tem também, ó, o Seong Yuli e o Emil Nicola, que eu não ligo pra esses dois. Gente, o Seong Yuli é, tipo, emíssimo. Querendo pagar de mal encarado, entrou tão relevante quanto saiu, né? Aham, não quero nada de você e especialmente as mulheres. Não quero saber de nada, só me incomoda. E o Emil, ele tá ali, garanhão, mas também não ligo, porque ele tá em cima da irmã do outro competidor, Michele Crispino, que ele tem um problema com a irmã, é sério. Ele tem um ciscão violento. Michele é o cara, e a irmã é a Sara. Isso, Michele é um nome italiano, cara da Itália. É, acho que tá como Mitchell, né? Michael. No Crunchyroll tá Michele. É, o nome dele é Michele, então. Mas, cara, esse cara é engraçado, mas não, tem um problema, sério. A princípio eu achei que, tipo, ele fosse namorado da menina, do jeito que ele tava fazendo aí, irmã e eu... Ele é um pouco perturbado, né, cara? Mas ele dança pensando na irmã, protegendo a irmã, e a dança de despedida dele, assim, eu não preciso mais da minha irmã, ela pode seguir o caminho dela, estou dançando pra mostrar isso, ela vai seguir o caminho dela e eu vou seguir o meu caminho agora. É bonito no fim das contas, né? Mas aquele começo antes é bonito, mas... É uma coisa meio errada ali, né? Convenhamos e convenhamos. É, se fosse um anime diferente, essa história teria ido pra um lado bem diferente também. É, ia ser... Tem animes, deixa pra lá, né? E nessa competição, o melhor personagem mais destacado, o Jan Jax Leroy, o JJ. Dublado pelo lindo do Mamoru Miyano. Cara, esse cara, ele chama atenção demais. Ele é a estrela da competição. Aí ele se coloca como estrela também, pô. Ele, a música dele é tipo, quem JJ? Ah, mano. Não, todo mundo, me chama, abraça, quem? JJ, vamos lá, JJ, todo mundo fala JJ, só fala JJ. É basicamente um fã-clube, né? Eu falei, é a estrela, é a diva. É o cara que quer ser a diva da história toda. Sempre tem que ter um personagem assim, né? É, tem que ter, né? Tem que ter a estrelinha, né? Que quem é o cara que tinha potencial pra ser estrelinha, no caso era o Victor, ele tá com a cabeça tão em outro mundo que não aproveita esse potencial, né? Mas... É. Na verdade, eu acho que ele dá uma dica que ele meio que sempre foi assim, né? Tipo... É. Ele sempre foi, ah, tô nem aí. Mas o JJ, não. O JJ é rockstar do negócio. Não, ele é literalmente um rockstar, né? Que ele, ele tem uma banda dele e tudo mais. Ele compôs a música pra ele. Você vê a que ponto ele chega. Ele tem um gesto de mão pra dizer o nome dele. Cara, eu queria ter a autoestima que esse maluco tem. De verdade. Deve ser muito legal você se achar tão foda assim, né? Mas, assim, ele, eu achei ele cretinão até quase o final. Até a apresentação dele na final do Grand Prix. Porque, assim, muito arrogantão, né? Se achava o dono da porra toda. E eu tenho meio preguiça de personagem assim. Mas até ele, de alguma forma, ele podia ser só o estereótipo do... Tipo, ser o Gary Oak do Yuri on Ice, né? O cara bonzão que acha que fala que o resto de todo mundo é loser. Mas até ele teve o momento de fraqueza dele e superou de certa forma. Eu achei, pô, até com ele a gente consegue ver um pouquinho mais dele. Eu achei muito legal. Que ele foi sugado pelo monstro do Grand Prix. Nossa, gente. Que meu pai dele fala. Aí você vê que, tipo assim, o que pode ter acontecido com o Yuri no Grand Prix anterior, que é onde começa a história, pode ter sido isso, né? Exatamente. Ele foi sugado pelo monstro do Grand Prix. E o que eu achei mais legal foi justamente a imagem que ele teve dos outros patinadores olhando ele caindo do abismo. Até o Yuri com cara de yandere do mal. É. Eu dei meu não era pra rir aquela parte, mas eu acabei rindo mais do que eu devia. Que, tipo, até o Yuri com aquela cara de maníaco. Ele tava com a cara da apresentação, se você for ver, né? Do final. Tá todo mundo que nem a apresentação deles. Aí ele vê, não, vocês, a apresentação ficou errada e eu cagando tudo aqui. Gente, o que que um efeito de luz diferente não faz, hein? Uhum. Ai, que legal. Então, a gente falou um pouco dos personagens, a gente já falou um pouquinho das cenas, mas pra vocês, quais foram os grandes momentos? Quais cenas vocês consideraram memoráveis nesse anime? O que vocês acham que fez assistir Yuri on Ice valer a pena? Olha, tem muitos momentos, mas eu acho que o momento mais chave, na minha opinião, é o episódio 7. Ainda mais no momento final dele. É quando o Yuri, ele tá muito, assim, pressionado, ele vai ter que fazer o free, só que ele não conseguiu dormir direito, o Victor, ele fala assim, então você não vai se aquecer, não. E ele vai empurrando ele pra outros cantos pra ficar longe da pressão do Free Program. E o Yuri, ele tá meio abalado, meio triste, porque ele ganhou muito atenção, né, no short, que eles estavam na competição na China. Uhum. O cara se destacou bastante. Olha aí o short, e ele é treinando pelo Victor. Então, ele é grande estrela mundial. Então, é o cara a ser batido. Só que aí, o Yuri, ele tá sempre com aquela motivação pra baixo dele. E ele desabafa, né, isso pro Victor. Porque o Victor fala assim, o patinador, ele tem muitos problemas quando a sua parte emocional é abalada e eu preciso dar um jeito nisso, então eu vou destruir o emocional dele pra que ele se reconstrua. E ele joga na cara do Yuri, ó. Então, se você não for bem nessa competição, acabou a parceria, eu não vou mais te treinar. E o Yuri chora. E ele fala, por que você fala isso pra mim nesse momento? Você sabe que eu tô muito mal, muito triste, e eu fico pensando, se eu for mal, não é, a culpa não vai ser só minha, eu vou jogar o seu nome na lama e eu não quero pensar nisso. E o Yuri, ele só pede uma coisa, acredita em mim, só fala isso. Por favor, acredita em mim. É sério. É o que ele sempre pede. E o Victor, ele entende. Abraça ele, fala assim, eu acredito em você. Vai com fé. Aquelas palavras bonitas. E aí, ele faz o Free, com toda aquela motivação recuperada. E aí, ele faz toda essa apresentação dele, ganha muitos elogios, não se torna o campeão, né? Mas ele fica em segundo lugar e ganha um grande abraço do Victor no final, né? Cara, que é quase um beijo, praticamente. Não, aquilo foi um beijo. Aquilo foi. Vocês me desculpem, aquilo foi um beijo. Deve ter sido um beijo que a gente só vê um braço na frente aí e que a gente termina depois com eles abraçados no chão de gelo, né? Então, pra mim, esse é um episódio extremamente muito bom do Yuri on Ice. Esse episódio, sabe o que, que me pegou nele? Foi justamente o que o Yuri falou. Só acredita em mim mais do que eu acredito em mim mesmo. Cara, essa fala me mostrou mais sobre o Yuri do que um monte de coisas antes. Porque deixou bem claro como que ele é frágil, como que ele se vê de um jeito negativo, como ele é ansioso, como ele é instável e como a autoestima dele não existe, como ele não confia em si mesmo. E assim, como eu falei, certas coisas a gente se identifica sem querer. E essa cena eu acho que mostrou realmente o que, que o Yuri era de verdade. E a cena como um todo é muito bonita, mas esse texto me quebrou. Essa fala me quebrou. Pensei assim, porra, o cara, ele é bom, mas ele não vai acreditar que ele é bom nunca desse jeito. Ele precisa que outra pessoa acredite. E isso é muito triste. E, nossa, eu fiquei muito triste com essa parte. É uma cena bonita, mas é triste demais. Mas eu acho ele um dos principais pontos de viradas no Yuri on Ice. Se você tava vendo o Yuri on Ice e tava gostando, acompanhando todo o trajeto do Yuri e do Victor, essa parceria está dando frutos de treinamentos que rendeu já ele poder entrar no Grand Prix novamente. Quando chega o episódio 7, ele dá mais uma grande reviravolta emocional na sua cara. Isso é Yuri on Ice. E vamos ver o que, que vai acontecer mais ainda, porque depois ainda tem a Copa na Rússia e o Grand Prix final. Sim. Então, mais emoções rolando ainda. Uma cena que eu gostei muito, de verdade, foi no episódio 10, que até uma coisa que eu queria falar sobre, que é justamente o relacionamento do Yuri com o Victor. Como eu tinha falado antes da zona de spoilers, teve algumas categorias que a gente não falou por motivos de serem spoilers. Uma delas foi justamente a cena mais heartwarming, né? A cena mais calorzinho no coração, que foi justamente esse beijo do episódio 7. Realmente foi. E como melhor casal, quem ganhou foi o Yuri e o Victor. Pra surpresa de muita gente, especialmente porque não se esperava, no caso, um casal gay fosse o vencedor do Crunchyroll Anime Awards, não se esperava que fosse ter tanto apoio, porque nós sabemos que tem um certo preconceito contra isso no mundo todo, mas no caso dos animes, que é o que a gente tá falando agora, isso também é bem presente. E o relacionamento deles como um todo, eu achei que foi, podia ter mostrado mais, claro que podia ter mostrado mais, mas eu achei muito bonito, eu achei muito poético. E uma das coisas que eu gostei muito foi justamente do episódio 10, quando o Yuri dá um anel de presente pro Victor. Gente, aquilo é um pedido de casamento, sempre ser um pedido de casamento. E foi uma coisa, uma cena tão bonita, foi uma cena tão singela. O romance deles, mesmo não sendo, eu até entendo porque que ele não foi mostrado como romance descaradamente, não, eu entendo porque o beijo do episódio 7 não apareceu. Eu imagino que se ele tivesse sido mostrado de forma explícita, a reação não seria como foi, não seria mesmo. A gente teria outras reações, não muito positivas, mas todo o relacionamento deles pra mim, eu achei que foi uma coisa muito especial. Uma coisa que a gente tinha falado das definições de amor, falando da sequência Eros, da sequência Agape. Pra mim, Yuri on Ice é um anime sobre amor, sobre todas as formas de amor. Amor pela patinação, o amor pelas pessoas, é o amor pelos sonhos de fazer outras coisas, de ir além, de se superar. Yuri on Ice é uma história de amor. E um dos aspectos desse amor é justamente o relacionamento do Yuri e do Victor, que eu achei uma gracinha aqui. Vocês que não assistiram o anime comigo, vocês não sabem o quanto eu pirei em boa parte das cenas, porque era tudo muito fofo. Sério, a hora quando o Yuri deu o anel pro Victor no episódio 10, eu só não gritei, porque, né, eu não tô sozinha em casa e certas coisas são difíceis de explicar. Mas é muito fofo, nossa, e fazia falta pra mim. Fazia falta ver um relacionamento bonito desse tipo, sabe? Uhum. É, nossa, amei, amei, amei. E é uma, pra mim é uma das melhores coisas, o relacionamento dos dois. Mas, eu acho que também tem uma crítica que eu faço, é que muitas pessoas reduziram o Yuri ao relacionamento dele com o Victor, sendo que, na verdade, ele é muito mais complexo que isso. O que o anime mostra é justamente ele enfrentando os próprios empecilhos, os próprios obstáculos pra se reencontrar naquilo que ele amava. Isso eu acho que é o mais importante sobre o Yuri. Mas claro, um romance sempre faz bem, né? Sempre dá aquele carinhozinho no coração. Foi um tempero, né? Eu vi, assim, pessoas agradecendo o Yuri on Ice por ter botado algumas coisas nessa história toda. Porque, assim, o Yuri on Ice, ele, falem o que quiser, ele tem romance, romance entre duas pessoas do mesmo sexo, sexo masculino. Um romance, assim, uma parceria, uma união, uma confiança entre os dois, que avança, na minha opinião, de forma romântica. O anel, falam que é um anel, um presente pro outro, na verdade é um anel de noivado. Claramente isso. Na forma mais sutil, sei lá. Na forma, assim, que os fãs adoraram ter feito isso sem ter falado, porque não foi dito que é um anel de noivo. Não foi dito, assim, isso é um anel de casamento e eu estou pedindo você em casamento. Eles falaram na brincadeira, naquela assim, então, isso é um anel de casamento? É, parabéns! E o outro ficou quietinho. Ah, então tá jogando na tua cara, mas não tá jogando na tua cara. Quem fica quietinho é o Yuri, porque o Victor tá abraçando tudo, né? Então, mas assim, é uma forma explícita, mas não é explícita. É a sutileza que você é abordado essa história, né? A sutileza que você aborda outras coisas também. Como esses dois têm carinho, os dois têm afeto, os dois se beijaram ou não. Mas a gente pode acreditar que é um beijo. A gente pode acreditar que ele teve mais coisas afetivas ainda. Pessoas que são fãs desse tipo, né? Ficaram muito mais agradecidos porque foi feito de uma forma... Foi coisa madura. É, eu acho que assim, mais do que isso, mostrou numa luz tão positiva, sabe? Que mostrou como uma coisa muito natural. Natural, que, assim, isso, você tá falando exatamente. De duas pessoas que estão uma do lado da outra e que acontece de se apaixonarem. E eu achei que isso tem muito a ver com a temática do anime. Tem muito a ver como o anime retrata amor em outras esferas. Uhum. Então, assim, é, inclusive, a receptividade desse ponto foi muito elogiado. Teve críticas, eu acho que são críticas bem válidas, certo? Que por ela, algumas pessoas falando que não demonstrou o relacionamento deles de uma forma realista o suficiente, já que, querendo ou não, os países dos quais eles vieram são extremamente homofóbicos. A Rússia é muito homofóbica, o Japão é muito homofóbico, mas não mostrou as reações negativas que um relacionamento como esse teria causado. Mas algumas pessoas já elogiaram isso, falaram que, assim, todas as histórias com casais LGBT são sempre cheias de tragédia. Mostrar uma, que uma história feliz é um refresco. Uhum. São opiniões distintas, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu achei que foi uma história muito bonita, mas eu entendo de onde as críticas vêm. Enfim, isso sobre esse relacionamento deles, ele foi muito comentado e várias pessoas realmente elogiaram, várias pessoas apontaram que isso pode ser um sinal de progresso pros animes que vão vir depois. E as pessoas que se recusam a achar, acham que é só amizade, que foi só um abraço, ok, elas podem se iludir o quanto elas quiserem, mas né, deixa elas. Pessoas têm que ter mais mente abertas. Meu chip é canon e vocês não vão tirar isso de mim. Depende, a autora pode tirar, ela quiser. Ela pode. Gente, ela que não se atreva a fazer isso comigo. Não, então, mas vai, não quero, sei lá, quebrar muito, mas tipo assim, um até dos meus medos analisando isso aí, essa parte, é que o Victor, ele pode estar só jogando com o Yuri pra tirar o potencial dele, entendeu? Eu acho muito difícil. Eu não acho difícil porque ele dá muitos sinaizinhos, principalmente no começo, quando ele vai, ele mostra uma atitude. Quer dizer, quando ele entra no quarto do... Quando o Yuri tá meio deprê lá e ele invade o quarto dele pra chamar ele pra praia, por exemplo. Ele entra no quarto com uma atitude, mas quando ele vai falar, ele muda a atitude, saca? Como se ele estivesse segurando. Eu acho que... Eu não sei. Eu fiquei com... Faz sentido. Com esse medo que ele esteja só jogando. Porque o Yuri... Você vê durante o anime inteiro que o Victor, ele é muito inteligente e ele gosta de usar essas estratagemas pra tirar o potencial das pessoas. Ele trocar os sentidos do Agape e do Eros, tipo, dar o Agape pra quem se daria melhor com Eros e o Eros pra quem se daria melhor com Agape. Essa jogada. E antes disso, dar um choque de realidade neles. Tipo, que vocês são as porcarias e, tipo assim, vocês não têm que escolher. Quem escolhe sou eu. Então, eu não sei. Acho que se ele quisesse fazer isso, primeiro, ele não faria isso com o Yuri, porque o Yuri, no começo, ele tava um fodido, ele não ia continuar do jeito que ele tava, entendeu? Não faria sentido fazer isso com o Yuri. Ele faria isso com, talvez, um outro patinador que não tivesse tanto no fundo do poço quanto o Yuri tava no começo, mas... Então, mas, por exemplo, esse pode ser o desafio da carreira dele, né? Tirar do lodo uma pérola. Bem, se foi isso... Eu também admito, eu quero acreditar que nada disso vai acontecer, sabe? Mas... A possibilidade existe, eu não quero pensar muito nisso agora. Então, vamos dizer, eu reparo nos detalhes, então, tipo assim, eu também torço pra isso daí ser a sua viagem minha, entendeu? Que eles sigam pelo caminho bonito da força, do lado rosa da força, mas cara, assim, tipo assim, eu não consegui ignorar esses detalhes, saca? Esse ponto, assim, eu acho que a gente não conhece tudo sobre o Victor ainda. Os outros personagens que ganharam menos tempo de tela, a gente sabe mais sobre o passado, sobre as motivações, que sobre o Victor. De onde que ele veio? Por que que ele começou a patinar? Quem foi a inspiração dele? Pensando bem, a gente não sabe nada sobre ele. Exato. A gente sabe bastante sobre todos os outros que apareceram muito menos. Porque eles fazem questão de mostrar. O Victor, ele faz questão de esconder essas partes. Ele esconde quem ele é pra mostrar o que ele quer que as pessoas vejam. Isso é uma coisa que eu percebi muito no Victor. Então, sim, ele tá de joguete até com isso daí, por isso que ele leva muita coisa na brincadeira. Pode ser alguma característica disso, entendeu? Eu acho que pode, depois de umas próximas temporadas, a gente ver o real e o real Victor. E pode não ser a coisa agradável que a gente imagina pra ele, entendeu? Não, seria um puta plot twist, mas... sim. Que ia me dar uma dor no coração lascada, isso ia, com certeza. Mas poderia dar um crescimento muito gigante pro Yuri. Sim. E, vamos lá, ficou muito legal, eu gostei muito da obra. E esses pequenos detalhes pra mim, toda essa trama bem amarrada do começo ao fim, que fez eu gostar desse anime. Uma parte que me marcou muito é quando ele quebra os Yuris, né? Os dois. É. Com o Agape e o Eros. É, ele chega assim, e quem que vocês pensam que são? Você é um moleque. Você acha que tem estilo? Você acha que tem um não sei o quê? Você é um moleque. Eu sou um patinador ferradão, que eu não preciso provar pra ninguém que eu sou ferrado, entendeu? Vocês são o quê? Eu tô aqui disponível pra treinar, eu coreografia isso pra vocês e eu estou estipulando. Vocês não escolhem nada. Quem mandou nessa porra aqui sou eu. Exatamente. Ele mostrou a que veio ali. Eu gostei muito dessa parte. E todo o caminho dele junto com o Yuri foi muito legal. Ele torcendo, ele não medindo consequências, tipo, tanto que ele pede pro técnico antigo dele ser o técnico do Yuri naquela competição porque ele ia ver o cachorro, que foi um imbecil de comer mandu, né? Mas... nossa. Não, o que que deixa no alcance do cachorro também, né? O cachorro vai entender, ah, não pega o bolinho, ah, mano. Vamos lá, é mais entendível porque aquele mandio tava no santuáriozinho lá pros mortos, que tem o foto do cachorro também. Eles não estavam esperando outro cachorro tão cedo na casa, então esse mandio devia estar lá há um tempo. E eu já tava prevendo a merda que ia acontecer quando eles mostraram a cena. O mandio, o cachorro dentro pro mandio, cachorro, mandio. Eu sabia que ia acontecer, que ele ia comer aquele mandio e não sabia que ele ia passar a mão, mas aquele, como é que negócio, não sabia que ia. Sério, vendo aquele cachorro daquele tamanho, eu pensei, por favor, não aconteça nada com o cachorro, please. Ah, cara, não sei. Ele tem um mini cachorro, um mini poodle, que é caixa de lenço, né, velho? Ah, é verdade. Gente, custou pra eu entender, mas o que, que é esse bicho que ele carrega? Parece o cachorro dele, mas não é... Uma caixa de lenço. É uma caixa de lenço. E é porque é super normal um adulto de 27 anos sair por aí carregando uma caixa de lenço em formato de cachorro. Mas, né? Assim, como é super normal um patinador russo ir pro Japão, porque sim, resolveu do nada treinar um moleque e começa a pular numa terma do nada e comer katsudon a rodo sem ao menos pagar a conta, né? E sempre pelado. Parece que assim, eu não sei se é porque ele viveu muito tempo na Rússia, que é muito frio, aí chega no Japão é um pouco menos frio, ele acha que pode sair como vê o mundo o tempo todo. Primeiro episódio, um close, assim, no meio da tela da bunda dele. Eu assistindo isso aqui, só pensando, como eu vou explicar essa merda se alguém aparecer aqui? Que tipo de anime você tá assistindo? Mas é assim, o fanservice nesse anime é ó, 10 de 10. Isso eu tenho que elogiar, viu? Ai, cara. Gosto outra assim. Coisa que eu gostei muito também, é só pegada a detalhes, cara, mas tipo, o avô do Yuri. Ah, sim. Entendeu? Nossa, eu achei... Cara, foi muito legal ele fazer aquele pãozinho de katsudon pro Yuri. Uhum. Putz. Nossa, eu achei assim que eu tava esperando, assim, ser o cara do passado trágico, o Yuri e tudo mais. Mas ele mostra um lado completamente diferente com o avô dele. E ao mesmo tempo é diferente, mas não é totalmente diferente, sabe? Você consegue acreditar que aquele cara que xinga todo mundo é o mesmo que pulou em cima do avô e o mesmo que ficou super feliz por ganhar um saco de bolinho, sabe? Eu achei legal mostrar esse lado dele. Eu achei legal apresentar uma pessoa aqui especial pro Yuri, pra ver que ele... Sim. Aí você percebe, ele é um cara legal apesar de tudo. E você percebe uma coisa? Que o traço do avô dele é parece ser aquele cara sisudo, que ia ser mal, que ia brigar, que não ia concordar com o que o Yuri tava fazendo, mas não, ele dá o total apoio. Sim. Ele vai lá, ele só não vai assistir porque não consegue, entendeu? Mas ele dá total apoio, vai lá buscar depois com o prato favorito dele. E fui eu que cozinhei. Isso daí pro japonês tem uma importância muito grande, né? Sim. E, poxa, cara, você vê o traço te dizendo uma coisa, entendeu? O rosto do personagem quase te dizendo uma coisa, mas as atitudes dele dizendo outra. Cara, esses detalhes pegaram muito no Yuri Onais. Tanto que se você for reparar, o cara mais autoconfiante de todos, que foi sugado pelo monstro do Grand Prix. Sim, sim, era assim, o que parecia que tava assim por senhor de si, né? Uhum. Tipo assim, o que você menos diria que acontecesse com ele. Exatamente. Legal ver, assim, que os personagens são mostrados considerados bem como humanos, né? Não são só, tipo, os atletas fodelões. Não, eles são humanos. Desde o episódio do Yuri enchendo a cara e rebolando no pole dance, até o Yuri mostrando como que é a relação dele com o avô, ou então o próprio JJ com o ego dele do tamanho de um trem, mostrando as fraquezas dele, sabe? Eu achei é legal dar essa humanizada neles. Comecei a pensar alguma coisa do JJ. Cara, que ele, o JJ, ele pode estar usando essa arrogância pra esconder uma fragilidade dele. A mãe e o pai dele e a noiva dele sabiam. Tanto que quando ele começa a cair, a noiva dele que começa a puxar ele pra cima de novo. Sim, com a torcida. A hora que ela, que assim, ele lá todo na bad, ela puxando, nossa, gente, aquilo foi muito, assim, a gente tem uma impressão da noiva dele, que é só, tipo, uma interesseira, talvez, sabe? Tipo, aquela, não é mostrado muito dela, mas mostra o quanto que ela admira ele, o quanto que ela se esforçou pra deixar ele feliz de novo, e chamando os fãs pra... Eu achei aquilo muito bonito, aquela cena é muito bonita. Velho, cara, o JJ tem que casar com ela urgente. Por favor, né? Por favor, nossa. Que alguém que te apoia desse jeito não deve se jogar fora, não, né? Não, de jeito nenhum, gente. Nunca na vida. Quero que vocês tenham as considerações finais de vocês, por que vocês gostaram do anime, expectativas pra segunda temporada, porque com aquele final, se não tiver uma segunda temporada, eu vou ficar muito triste. Eu espero que tenha mais competições. Ah, seria fantástico. Eu queria uma versão animada da festa do pole dance. Eu acho que, assim, só as imagens estáticas não foram suficientes. Eu queria ver os vídeos. Isso aqui é um OVA do... Por favor! Um por OVA. Favor! A noite da dança. Pole Night. Gente, e assim, as pessoas não valorizam, mas aquilo, tudo aconteceu por causa daquela cena do pole dance, porque foi lá que o Yuri pediu pro Victor ser técnico dele. Muita gente não se tocou que aquilo foi todo anime acontecer, mas né? Bom, a Yuri on Ice, por mais que a galera chata critique, ele é um anime muito legal, ele é muito sutil em muitas coisas, ele é muito detalhista em outras, e Yuri on Ice é um anime que você não pode assistir com fome. Nossa, sim! Porque as viradas... De gente, bloco. Comida estilo Ghibli, né? Comida estilo Ghibli. Aquelas comidas que se enchem a boca d'água. Sim, e cada episódio é um prato. Cada episódio. O primeiro é Katsudon, não tem outro jeito. Mas, cara, teve um que eles mostraram um caranguejo que eu fiquei com vontade de comer aquele caranguejo. Nossa, ah, gente. É. Nossa, tudo aquilo. Que ele tava delicioso. Sim, velho, puta, eu pirei naquele caranguejo. Nossa. Gordinho rolando. Mas, cara, ele é um anime muito bom. Eu não sou fã de anime de esportes. E eu curti bastante esse anime. Porque não tem a parte do esporte, mas tem a parte psicológica, tem a parte, vamos dizer, dos amigos. Ele tem uma parte de confraternização da galera. Inclusive, não é só o esporte. Entendeu? E não é coisa tipo alguém dando Hadouken no gelo. Nem usando patins pra girar bolas de fogo, né? Então, é bem divertido isso daí. É bem mais sincero do que vários outros animes de esportes que você já viu por aí. Sim. E, cara, ele é muito divertido. Realmente, cara, se você, vamos lá, desligar de coisinhas bestas, de preconceitos bestas, você consegue se divertir muito, curtir muito esse anime. Vale muito a pena. Com certeza. Pra mim, é um anime, assim, que eu adorei vê-lo. Você tem que ter a mente aberta pra vê-lo, antes de mais nada, né? Primeiro, porque é uma patinação artística no gelo. Tem gente que, antes mesmo de estrear o anime, viu pela sinopse. Ah, um anime de patinação artística no gelo. Não vou ver. Calaram a boca. Gente. Sério. Porque viram que é muito bom, maduro, com pitadas de humor, sim. Mas é maduro o suficiente pra mostrar um esporte sério, competitivo. E ainda muito com uma história também de parceria, confiança entre o técnico e o atleta. Que evolui muito mais essa parceria para uma coisa mais romântica. Então, ele é um anime extremamente maduro. Extremamente consciente do que ele é. Ele não tá te enganando. É isso mesmo. É dessa forma. Não sendo vulgar, não sendo jocoso, não sendo ofensivo, não. Sendo muito respeitoso com o que é possível ser respeitoso pra todos os públicos. Não é à toa que ele se tornou um dos melhores animes da temporada que ele passou. Foi um dos animes que eu mais curti, né, naquela temporada. A temporada de outono de 2016. É bom que foi nessa temporada que saiu o Keijo, né? Ah, mas saiu coisas que eu adorei na mesma temporada. Tipo, terceira temporada do Haikyuu, que eu fiquei vibrado. segunda temporada do Bungo Stray Dogs, que eu adorei também, 4 primeiros episódios fantásticos, Sangatsu no Lion começou também, então, mas assim, o Yuri on Ice se destacou bastante, né, primeiro pela sua temática e outro pela sua qualidade da animação. Ah, bom, tem coisinha assim incomoda, velho. Não, tem umas coisinhas assim, mas... Por exemplo, você vê que eles usam muito rotoscopia, né? Exatamente. Acho que no episódio 3 ele fica muito desconjuntado, cara, a rotoscopia do Yuri com o cenário, sabe? Mas depois disso ele flui muito bem. Ah, sim. Mas ele tem uma grande, assim, um impacto grande no começo, assim. Puta, que animação boa, ainda mais sequência de dança. Pois ele pode dizer que decaiu um pouquinho, mas ainda continua uma grande qualidade. E com uma trilha sonora que é fantástica. Nossa, também. Então sim. Ele foi muito bem pensado, trabalhado, exigiu um esforço grande de um estúdio pra mim que é relativamente novo. E foi um impacto, sucesso, que eu espero que tenha uma segunda temporada. Porque tem história, ainda mais em questão de esporte, tem história. E questão de romance também tem história. Exatamente. É possível. É possível e, assim, o final da primeira temporada jogou muito gancho. Então eu acho que... Eu acredito que uma segunda temporada é questão de tempo. Eu acho que vai rolar. E eu creio que vendeu muito DVD, Blu-ray, com certeza vai fazer uma segunda temporada. Então, quando vai fazer? Não sei, mas espero que tenha. Por isso que, se você não viu Iron Ice, veja. Se você tá aqui, pegou vários spoilers também, né? Mas, assim, é muito bom e eu espero a segunda temporada com a mesma qualidade da primeira, sim, cara. Vai ser muito bom mesmo. Exatamente. Bom, eu não sou muito de assistir animes de esporte também, mas o que eu gostei muito foi que os personagens foram muito bem construídos. Você mostrou eles, antes de mostrar os atletas, mostrava os humanos, e quando mostrava o lado profissional deles também, fazia questão de mostrar o lado mais humano, o lado mais frágil deles. Eu achei isso muito, muito especial. Como eu disse, ter um protagonista frágil como o Yuri, eu achei muito importante. Protagonista que não deixa de ser frágil. Ele não deixou de ser aquele poço de ansiedade que ele sempre foi, mas ele lida com isso, é uma coisa que não paralisa mais ele. Isso eu achei, assim, é uma mensagem muito boa, uma mensagem muito positiva. O romance dele é lindo, assim, não tem como falar uma coisa linda, linda, linda de verdade. Eu espero que isso continue sendo desenvolvido na segunda temporada, com a mesma beleza e o mesmo carinho. Eu espero de verdade que as pessoas assistam esse anime, elas vão se divertir, porque Yuri on Ice é um anime divertido, é um anime engraçado, é um anime bonito. Pra quem gosta de esporte, eu achei muito legal mostrar bem como os esportes que a gente assiste, sabe? Focando bastante nos competidores, mas pra quem assistiu alguma coisinha de patinação artística na TV, vai se sentir bem mais em casa vendo o anime. E, de verdade, quando eu vi sobre ele, eu fiquei interessado. Pensei, poxa, patinação no gelo. Mostrou a patinação como o esporte difícil, como o esporte desgastante, que é, de fato, é muito bonito, mas mostrava sempre que era uma coisa extremamente desgastante, extremamente exigente, a pessoa tinha que ter muito treino pra isso. Eu achei legal mostrar que é um esporte tão mais difícil que qualquer outro de todos os animes de esporte que a gente viu. E é com o final com a segunda temporada, que eu espero que aconteça e não demore muito. É um anime que vale a pena ser visto, foi uma surpresa muito boa. Eu tenho certeza que quem gosta de boas histórias vai gostar desse. Eu super recomendo. Ah, mas não gosto de anime de esporte. Dá uma chance pra Yuri on Ice. Só dá uma chance. Aí depois, se não gostar, também a gente conversa, tá bom? Bem, eu acho que é isso. Muito, muito obrigado pela sua presença, Dragão Dourado. Obrigada de verdade. Faça o seu jabá, faça a sua divulgação do que quiser aí. Manda um recado pra galera. Vende seu peixe. Então, o meu peixe é, namorado tá R$3 o quilo. Tá barato, hein? Namorado, R$3 o quilo. Gente, aqui você não encontra peixe de lago contaminado por esse preço. Não, não. Eu ia falar. Aqui não se encontra namorado de jeito nenhum. Nossa. Nossa. Nossa. Eu acho que isso é pra fechar, né, as piadinhas. Ai, meu Deus. Eu não subestimo a capacidade ainda. Antes da gente dar um stop, ainda vir mais uma. Mas, enfim, continue. Então, vamos lá. O peixe vendido agora. Vamos falar do Omega Station, né? Que é o meu blog, né? Onde que eu posto matérias sobre cultura japonesa também, né? Tem várias matérias. Tem contos. Autores de livros já escreveram alguns contos pra gente lá. E temos também o meu podcast, que é o Omega Cash. A qual o Seiji já deu a honra várias vezes de estar lá. E ainda dará mais a honra várias vezes, quem sabe é Adri no futuro. Então, ouçam lá, cara, a gente tem uma diversidade grande de temas, a gente já falou de racismo e preconceito, até filme ruim e série de quem irrita a gente. Então, se você quiser ouvir mais esse Dragão, ou ouvir o Sérgio falando de coisas que irritam ele, pula lá no Omega Cast. Ok. Um Omega abraço, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijos e até mais. Falou, pessoal. We'll make it happen, we'll turn it around. Caixa de entrada! 目をそらしてた形のないものはそうすべて壊れやすくて。 E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Que é o Jim. Olá, saudades. Bom, mas então, começando nossos recadinhos de sempre nesse e-mail, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira mandar um e-mail e participar do nosso podcast através do Caixa de Entrada, é só mandar um e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos sempre nossa rede do pássaro azul, que o Seiji está sempre de olho, né, Seiji? Com certeza. Oi, é. Que é o @projetoxpodcast. Eu vou aproveitar e fazer aqui, que a gente nunca faz, né? Ah, diga. Mas eu vou fazer aqui. A gente tem um grupo também do Projeto X Podcast lá na Steam. Você sabia, Seiji? Não, eu não sabia. Olha aí que legal. Então, se você quiser, você vai lá na Steam, procura e entra. Como que é o nome do grupo? Projeto X Podcast. Só você dar um screen na parte de comunidades. Ah, maneiro, maneiro. Não, na parte de grupos. Recados. Saiu na semana passada o Expresso Cast número 12 sobre Karano Kyokai 2. O segundo filme do Karano Kyokai, que é muito bom também. Eu gosto. É, vão ser 7. É, né? Todos com os 7 filmes lançados na ordem de lançamento do filme. Maluca. eu chamo de... É complexo de George Lucas, eu chamo. Ou seja, ah, é. Joga tudo assim, embaralhado. Pode ser complexo de Suzumiya Haruhi também, né? Mas deixa pra lá. É que George Lucas veio primeiro, né? Querendo ou não. Eu sei, eu sei. E o outro recado aqui é que saiu mais uma playlist, a playlist número 81, sobre Howard Shore. Grande compositor do cinema, que eu adoro. Compôs, por exemplo, O Senhor dos Anéis, pra ter uma ideia. O cara é bom, caramba. Então, vamos lá, escutem o link na postagem também. Vamos começar os nossos e-mails, tá? Vamos pro que interessa, né? Um feedback do último podcast sobre Jurassic Park. O primeiro e-mail é do nosso amigo Dex. Coemanolos Dex aqui, mandando abraços aos integrantes do PXP. Foi bom ouvir o cast de Jurassic Park, pois recentemente comprei em promoção o pack dos 3 filmes, mas não parei ainda para ver esse clássico da infância. Desde criança gostei de dinossauros, fósseis e também o passado do homem, evolução e tudo mais. Talvez por isso, quando surgiu a oportunidade, ingressei no mundo da arqueologia. Apesar da arqueologia focar nas sociedades humanas e seus vestígios, ainda gosto bastante da parte da paleontologia, que envolve a vida em si, incluindo os humanos. E por isso, apesar de ser uma boa piada, só que não, arqueólogos não escavam dinossauros. Ah, Dex, você quer enganar quem, cara? Você também escava dinossauros, a gente sabe isso. Tem fotos provando disso. É. Ali manda em anexo as fotos dele, né? Isso aí. Aham. Uhum. Valeu? Ah, então. Com dinossaurinhos, né? Pois é. Valeu aí, galerinha. Abraços ao Dex. Então, muito obrigado, Dex, cara, por esse e-mail. Sabia que você ia gostar desse tema. Ah, é sua cara. Faz sentido. Faz sentido. A gente precisa, agora a gente precisa fazer um sobre, sei lá, civilizações da Mesopotâmia. Ô, louco, ô, louco. Ô, podcast histórico, mano. Eu embarcaria na loucura. O Dex vive pedindo pra gente fazer um podcast de arqueologia, mas como que ele vai fazer arqueologia? O único arqueólogo que conhece é você, o Dex, mas é isso. O próximo e-mail aqui é do Johnny. É um e-mail bem curtinho, ele fala: parabéns, galera do Projeto X. Comecei a ouvir o podcast sobre One Piece. O cast fluiu muito bem, curti demais. Não contente com só um, foi para o universo Mario nota 10 novamente. Olha. E agora no Big Bang Theory. Parabéns toda a equipe, vocês mandaram muito bem, ganharam um fã. Muito obrigado, Johnny. Ó, ficamos muito felizes com o seu e-mail. Ah, é. Continua escutando. Mas, aquele avizinho, acho que a gente já tem idade suficiente pra isso, né, Seiji? Lá vem. Tem alguns podcasts lá pra trás que eles estão inferiores, considerando hoje em dia, né? Ah, é questão da evolução, da edição. É, edição, o pessoal fala melhor também. Então tem alguns lá atrás que não estão tão bons assim, mas faz parte. Pois é. O próximo e-mail é do Onyx DF. Olá, jovens, sou o Onyx DF, Lucas Costa, de 25 anos, Brasília, psicólogo comportamental. Esse é o terceiro e-mail que envio, então vou decidir assumir meu nick. Isso inspirado pelo cast Projeto X29 Games que nos marcaram. Ah, ele é fã de Pokémon! Agora fez sentido. Onyx DF. É o Onyx, cara. Por que DF? Não sei. Ainda há mistérios dessa vida que não podem ser revelados. Entendi. Estou começando a maratona, então ainda vai demorar um tempo. Vendo as mudanças do projeto com o tempo, venho propor mais uma. Um desafio social para vocês, porque não adotar algo parecido com o cacete de agulha do Nerdcast? Pensem na quantidade de vidas que vocês podem salvar com essa atitude que não vai custar nada. Os personagens em filmes, HQs e animes podem sangrar litros e continuar a luta. Mas na vida real, o nível do estoque de sangue nos emocentros centímetros, é questão de vida ou morte. Espero que vocês assumam essa luta e confiem em vocês para criar um nome super foda. Olha aí que ideia interessante. Alguma ideia de nome, Odin? Não, isso é muito complicado pra você. Cara, eu não sei. A dois sangue, doador de sangue, não sei. Cacete de agulha do Nerdcast é tão um nome tão legal, até, se parar pra pensar. É um meme, né, cara? Tem que ser dois sangue, doi vida, não sei. Doadores de sangue. A gente vê depois. A gente tem que ver. Enfim, mas obrigado pela sugestão, de qualquer forma. Ah, boa iniciativa, valeu. Boa iniciativa, sim, sim. Sempre é bom. O próximo e-mail aqui é do Gabriel Chagas, praticamente um comentário, e ele fala assim: queremos mais podcast de Jurassic Park, um pra cada filme. É, não, não. A gente já fez um podcast de Jurassic Park falando de todos os filmes, cara. Vai repetir o tema? Não. É quando sair um novo, talvez faça do novo. Só em 2018, então. Só em 2018, cara. No máximo, hein? E o próximo também é do Ricarod, e ele também vem com um e-mail bem curtinho falando: lembro que eu vi o primeiro filme de Jurassic Park durante a aula de ciências. É um dos poucos que eu lembro de ter visto na escola. Não é realmente uma das minhas franquias preferidas, mas é bem legal que os filmes ainda sejam tão atuais e tão legais de se ver. E também lembro dessa música aqui. Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park é esse que eu nunca vi. Meu Deus. What? Ô louco, ô louco, ô louco. O link tá aí na postagem, né? Eu não sei qual foi a associação maluca que ele fez. É só o título dele. Ah, ok. Ah, e ele termina falando que, por sinal, a trilha sonora do podcast está maravilhinda. Obrigado, foi eu que editei. Olha aí, que legal. Eu só coloquei música clássica, você percebeu, Seiji? É, eu percebi. Abraços ao Rui Carod. Abraços. E pra fechar, a última mensagem aqui do Everton Assis, falando aqui, ó: adorei o tema desse podcast. Realmente o humano é egoísta demais para perceber que dar vida novamente a dinossauros nunca vai ser um bom negócio. Parabéns ao Projeto X. Muito obrigado, Everton, pela sua mensagem. Que bom que você gostou do tema, que bom que você gostou do podcast. Continue escutando a gente, por favor. Por favor, continue escutando a gente. Tá precisando. Pois é, pra fechar, abraços, né? Abraços à galera que comentou em outros podcasts também. Abraços ao Rui e ao Francisco Wolf Santana Jr. É isso, galera. É, e muito obrigado por todos os comentários e tudo mais. E a gente tá precisando de mais comentário, galera. Poxa, comentem mais. Mandem e-mail. Nós queremos interagir com vocês. Uhum, pois é. A gente não tá no YouTube, senão a gente pedia like. Tudo bem. Mas é isso, galera. Continue seguindo a gente, manda e-mail. Siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. E acho que é só isso, né? É só isso. Valeu e até a próxima edição, né? Até a próxima. Até a próxima caixa de entrada também. Falou. O mapa é o Magic Apa, não? Magic. Nada, Avatar não é AK. Não. O visão do Avatar mágico, né? Não. Nossa. Continuando. Nossa. Pois é, Dri, conheceu o Dragão Dourado. Ele vai fazer série dessas piadinhas. I am the king of bad... I bad jokes. Olha aí. Ele vai pra Boston, cara. Ou cidade de Boston. Depois, né? Gente, eu vou colocar um contador de piadas ruins nesse cast. Vamos ver com quantas a gente termina. Calma que é só o começo. Então, é só o começo. Assim, é que esse gelo tá frio que eu tô me aquecendo, peraí. No final, assim, vou pedir pro Seiji, por favor, conte e coloque um placar final no final desse cast, please. Okay, eu acho que vai ser vou bom deixar em destaque. Perspectiva. Deixar no destaque. Dragão Dourado e suas piadas. Vamos lá. Pode continuar. Nossa. Dragon Counter, né, cara? Que legal. Eu ganhei um contador. Nick Forov. Calma. Já vi vindo de longe. Segue aí. Ai, meu Deus. Essa eu vi vindo de longe. Deixa pra lá. É o nick dele. Ai. Aham. Cara, katsudon é uma coisa que eu fiquei com muita vontade de comer, porque parece ser um negócio muito bom. É bom pra caramba. Velho, cara, não tem como ser ruim, cara. Porco frito empanado com ovo e arroz, cara. Como isso vai ser ruim, velho? Explica. Gente, assim, o meu coração já tava assim, você precisa providenciar isso quanto antes, Adiel. Quanto antes. É muito fácil. Vem pra Liberdade, você acha um restaurantezinho que tem katsudon. É, vou daqui de Campinas pra aí. 10 minutos de ônibus, tem razão. Mas enfim. Ó, duas horinhas, cara. Eu ia trabalhar aí. Nem vem. Ah, enfim, eu tô me perdendo aqui. É, já que você se perdeu, olha a foto que eu pus no chat. Ai, meu Deus. As dificuldades de uma gravação.